de ti, Senhor. Tenho tudo o que preciso pra viver. Razão e direção, plenitude de Deus dentro do meu ser. E para onde vou, no propósito que há antes de eu nascer. Canto pra ti, Jesus, que se entregou pra vida receber. Eu quero estar mais. Faz minha porção. Escolha a boa parte. Te dou meu coração. Do meu coração.